Ei, hoje os donos da cidade sabem quem eu tô falando. Com muita dificuldade, vamos, passo pano. Uma mala de dinheiro, me disseram, eu tô sabendo. Nada nesse mundo substitui talento. Lento a internet, net, lento o andamento. O processo é lento, se não voa como o vento. O vento que te trouxe pelo vento vai voltar. Começa a tremer quando a caravana passar. DJ seu, DJ Spider, easy. Eu peço que não pare, DJ Xerel, DJ Janu. Se não fecha com nós, não fecha com nenhum. Noite tão especial como aquela eu não me lembro. Tratado como gente, é sempre assim, cê tá entendendo. Não sabe do meu nome, mas sabe que eu tô aqui. Os pretos tudo junto, vem entrar pra conferir. Na balada aqui, onde tudo acontece. Sempre chega aí, aqui você confere. No som, aqui você confere. No som. Na balada aqui, onde tudo acontece. Sempre chega aí, aqui você confere. No som, aqui você confere. No som. Ei, ei, ei. Em meio às dificuldades, cê sabe que tamo aqui. Eu não caí no barco, a mil e ano tamo aí. Pra fazer você chorar, pra fazer você sorrir. É mil e uma utilidade, dança e canta, escuta aí. Onde tudo acontece é na balada, eu já te disse. Você só se ligou quando as gatas pediu repeat. Insiste, persiste, quando vê, vira cara. Não adianta, na balada o rap toca os bico racha. Chega mais perto, pode vir, fica à vontade. Se diverte pra valer, porque não tem treta no baile. Não vai embora cedo, é, fica até mais tarde. Como eu já te disse, os donos da cidade. Tudo, tudo, tudo vai, tudo é fase. Tudo que passou, só me lembro dessa frase. Amigos já se foram, mulheres também. Só o rap que ficou, por isso vou mais além. Na balada aqui, onde tudo acontece. Sempre chega aí, aqui você confere. No som, aqui você confere. No som. Na balada aqui, onde tudo acontece. Sempre chega aí, aqui você confere. No som, aqui você confere. No som, canta pra elas, rei. Chega mais perto de mim, fica à vontade. Chama suas amigas pra rolar uma amizade. A noite tá maneira, vem curtir o baile. Vem dançar com a gente do jeito que você sabe. O som é bom. O som é bom, suas amigas estão dizendo. O som é bom, mete o dedo no repeat. O som é bom, o DJ já pôs o set. O som é bom, o som é bom, o som é bom. O vagabundo pôs no carro. O som é bom, e aumentou até no carro. O som é bom, que as gatas mandam um recado. O som é bom. Jamaica no rosto. I believe I can fly, motherfucker.